O cheiro subiu e o cheiro do beck. A lei tá na fita, cuidado do moleque. E a fumaça subiu e veio o cheiro do beck. A lei tá na fita, cuidado moleque. Pode crer. Mago baseado, dá um tempo, mano. Eles podem te pegar e vai ficar embaçado se a ideia não constar. Diz aí, além passa grandão. Cuidado chegado, não vacila, sangue bom. Mas você não me ouve, ainda tira um barato e sai cantando bem alto. Vai liberar seus aviões. Pode crer. Vai liberar pra gente fumar. Vai liberar pra gente fumar. Vai liberar pra gente fumar. Dá um tempo, mano, deixa pra depois. Cuidado, maluco, quando for dar um noise. A fumaça subiu, veio o cheiro do beck. A lei tá na fita, cuidado, moleque. O Zoom quer te levar algemado e te dar de bandeja pro delegado. Mas você nem liga e tira um barato e sai cantando bem alto. Vai liberar pra gente fumar. Pode crer. Vai liberar pra gente fumar. Vai liberar pra gente fumar. Vai liberar pra gente fumar. Ele me diz que usa como remédio. Ele diz que é bom pra curar o tédio. Diz que fica mais animado. O Zoom não gosta, ele diz: não tô ligado. É bom, é do bom, chega mais, não peca. Enquanto não acaba, ele não sossega. Eu falo, cuidado, mas ele tira o barato e sai cantando bem alto. Vai liberar. Pode crer. Pra gente fumar. Vai liberar.